Alerj Serviço. O ônibus de atendimento à população da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj estará em dois municípios durante essa semana. Na segunda e terça-feira, dia 30 de setembro e 1º de outubro, ele estará em Nova Iguaçu. O veículo ficará estacionado na Praça de Eventos da cidade, na Rua Doutor Guimarães, número 93. Já de quarta a sexta-feira, do dia 2 ao 4 de outubro, o atendimento ao consumidor será em Angra dos Reis e o ônibus ficará estacionado na Avenida Júlia Maria, no bairro do Porto. O serviço ficará disponível de 9 da manhã às 5 da tarde. Os interessados em entrar em contato com a comissão para tirar dúvidas ou fazer reclamação de serviços e produtos podem também fazê-lo através do atendimento telefônico, o Disque Defesa do Consumidor, 0800 282 7060. Repetindo, 0800 282 7060. Reportagem Bárbara Souza.